Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Yes! Aqui é o Sage. E aqui é o Vug desse. E hoje vamos embarcar numa sessão de nostalgia, minha sessão favorita. Iremos falar de desenhos animados, olha aí. Totalmente nostalgia. Manja aqueles desenhos que você pegava e assistia no SBT, de manhãzinha, no Cartoon. Pois é, vamos tocar vários temas pra galera assim que lembra de alguns desenhos, né? E pra vocês também me xingarem de velho. Você já é velho, eu tenho uns desenhos que eu nunca ouvi falar aqui, caramba. Fazer o quê? Bom, mas então vamos começar a nossa playlist super especial de desenhos animados. E começar com um desenho que é muito antigo, que eu via pra caramba. Caraca, velho, eu não fazia ideia desse desenho. É muito antigo isso aí, velho. Esse desenho se chama Ghostbusters. Só que não é o do filme que vocês conhecem. Os caça-fantasmas, aqueles lá que tem o geleia e tal, né? Não é. É um outro Ghostbusters, do desenho da mesma época também do filme. Aproveitou a fama do filme, mas ele é baseado num seriado, que tinha um cara magrelo, um gordão e um gorila. Cara, um gorila, cara, what the fuck, velho, chapéu de palha, velho. Era maneiro, e os três combatendo fantasmas e uma organização do mal que mandava esses monstros todos aí. Nossa, muito estranho. É muito legal, estranho. Eu gostava muito dessa trilha sonora, eu gostava pra caramba desse desenho. Deve ter sido uma coisa muito legal quando você é uma criancinha e gosta de ver desenhos. Eu gostava muito, né? Eu via muito no SBT esse desenho, né? Isso você já tinha quantos anos, Seijin? Putz, cara, 7 anos, talvez 8 anos, nossa senhora. Maluco, cara. Mais tempo aí. Mas então, vocês começaram escutando esse tema aí do Ghostbusters, esse desenho antigão, né? Mas vamos começar a nossa playlist pra valer. Olha aí. E vamos começar com coisa boa. Muito boa, velho. Sim. Então, vamos começar com DuckTales, os caçadores de aventura. Uhul. Somos caçadores de aventura. Cara, eu adoro esse nossa, desenho. Isso você me lembrou uma coisa. Eu preciso que... Eu não sei se você manja. Você deve saber. Tinha no... DuckTales, um pato que era o super... Era meio que um super pato, eu não lembro o nome dele, que ele se transformava quando ele falava uma certa palavra. Eu tava muito querendo saber qual era essa palavra. Ah, eu não vou lembrar. Alguém que escuta essa playlist, comenta essa palavra, pelo amor de Deus. Eu tô querendo lembrar ela já umas 2 semanas, cara. Eu não vou lembrar, cara, disso daí. Mas você lembra? Você sabe de quem eu tô falando? Acho que eu sim, acho que eu sei, né? Mas eu lembro do DuckTales lá. Tinha o Tio Patinhas, tinha o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, os Irmãos Metralha, tinha o Professor Pardal, o Capitão Boing. Tinha todo mundo, todo velho. Todo mundo ali. Nossa. Mundo. Nossa, muito demais. Tudo que era pato. Cara, é um desenho da Disney muito legal. Demais. Finalzinho da década de 80. Demais, demais. Passou muitas vezes no SBT. Vale a pena ser assistido, viu? Então, galera, DuckTales, os caçadores de aventura. Escutem aí. Every day that I'm there making dark. imitando nossas vozes de uma forma diferente. Será? Será que estamos falando mais rápido? Por que estamos falando mais rápido que nem esquilos? Que nem esquilos frenéticos? Por quê? De vez em quando a gente fala muito. Porque somos o Tico e o Teco, e os defensores da lei. O Tico e o Teco, pra fazer o bem. Era muito legal. Mano, é demais, velho. Eu tenho a fita deles aqui ainda. Fita VHS, velho. Sim, sim. Então, mas ele é do mesmo pessoal lá produzindo DuckTales, né? Aproveitou o embalo, deu certo o DuckTales. É, o mesmo desenho, o mesmo traço, né? Igualzinho. Então, fazer o Tico e Teco também, né? Que o Tico e Teco faziam investigadores, né? Praticamente. Pessoal lá de detetives. Né? Um tinha uma roupa de estilo Indiana Jones, outro estilo Magnum, cara. É mole, não, o outro era tipo uma... O Teco tinha uma camisa havaiana, tá ligado? É, então, é um Magnum, né? Bem o estilo dele. Nossa, muito louco, cara, velho. Eu gostava. Era uma época bem animada de ver esses desenhos, sabe? Tico e Teco também, outro legal desenho da Disney, viu? Então, escutem aí. Bad guys see double when they're around. The chips are agora, Mugi, iremos apresentar uma sessão que eu chamo de combo. É tipo um medley, né? Sim, porque são músicas, assim, de desenhos que não tem um tamanho muito grande, né? São pequenininhos, né? E vale a pena colocar, né? Então a gente vai botar num combo, conjuntão, né? Pra que, pelo menos, tenha um tamanho bem legal, né? Pra ficar tocando. Então, esse primeiro combo, ó, vamos tocar músicas do Masupilami, A Turma do Pateta e Timão e Pumba. Demais tudo, velho. Nossa, demais tudo, velho. Masupilami vem correndo pela selva, mas que... Calda. Pra quem lembra do TV Cruz, nossa, velho. TV Cruz, tchau, tchau. Mano, muito bom, velho. É mesmo, os três eram do TV Cruz, é, né? É, o Disney Cruz, sim. Nossa, velho. O Marsupilami foi um dos últimos, né? Ele veio depois do Turma do Pateta, Timão e Pumba, né? Que começou mesmo pra valer, né? Turma do Pateta, Timão e Pumba, esses sim são mais início mesmo do Disney Cruz, né? Porra, velho. O Marsupilami veio bem um pouco depois. Disney Cruz era um bagulho que eu curtia, velho. Eu precisava ter um final do Disney Cruz, tá ligado? Ah, teve um desdobramento depois, virou um Disney Clube, alguma coisa assim, né? Mas eu realmente já não via mais nada, né? Então já passei dessa fase, né? Mas eu gostava desses três desenhos. Marsupilami é aquele, sei lá, aquele macaco, não sei, com aquele rabo gigante amarelo, né? Nossa, demais. Marsupilami, tipo, é. foi tipo muito legal. Tomado Pateta, que tem o Pateta, o filho dele, o Bafo de Onça, o filho dele, a família, todos os vizinhos, nossa. É, o mais legal era o filho do Pateta, na minha opinião. Era muito legal. Max, é demais. E tipo, é um pouco aquele lá, a dupla lá do Rei Leão, né? Eles viajando pelo mundo, aprontando pra valer. Demais, velho, pegando inseto, nossa. Ah, então, galera, fiquem com esse combo aí, ó. Marsupilami, A Turma do Pateta e Timão e Pumba. Escutem aí. Marsupilami vem correndo pela selva, mas que cauda grande, quanta empolgação. Canta! Pumba! Pumba! Pumba! Marsupilami! Marsupilami sai pulando galho em galho, quase quebra o coco, fica embananado, canta! Uba! Uba! Uba! Marsupilami! Uba! Quebra o coco! Marsupilami sempre atrás de emoção, nunca se dá mal, quanta empolgação. Canta! Uba! Uba! Uba! Uba! Marsupilami! Pateta e Max, a dupla que é demais. Amigos de fé, com eles tudo vai dar pé. Aprontando aqui e ali, só quer se divertir. Vamos todos juntos, é a turma do Pateta. Todos juntos, juntos, turma do Pateta. Sempre na maior confusão, e na fina emoção. Todos juntos, é a turma do Pateta. Todos juntos, a turma do Pateta. A galera vai se encontrar, vamos tentar enrolar. Vamos todos juntos, para brincar, vamos usar. É. Hakuna na Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata, sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Matata, Timão e Pumba, Matata, Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata, Timão e Pumba. Agora vamos ficar num mundo robótico, mais ou menos, né? Porque vamos com o Inspetor Bugiganga. Ah, sim. Cara, Inspetor Bugiganga, esse é um desenho que eu vi muito na minha infância. Porra, Inspector Gadget. Inspector Gadget. Sim. Muito bom, não, velho. Não, é legal. Eu gostava muito daquelas coisas estranhas que ele tinha no corpo todo dele, né? Sabe que uma coisa que eu vou pegar agora lá do meio One Piece tarde meu, né? Beleza. Quando teve o post-time skip de One Piece e o Frank voltou e ele tem agora uma opção de ter uma mãozinha dentro da mão, aquilo é muito Inspector Bugiganga, velho. Demais Inspector Bugiganga. Aquilo foi muito Inspector Bugiganga. Mas enfim, é muito da hora Inspector Bugiganga. Não, mas é muito legal mesmo. Nossa, eu lembro de muito tempo via o Inspector Bugiganga. Eu lembro que na dublagem ainda chamavam ele, outros a gente chamava o Inspector Gandai e eu ficava confuso. Mas é o mesmo, né? Não é o Bugiganga e o Gandai? É o mesmo. É o mesmo. Aqui a gente ficou conhecido mais como Inspector Bugiganga mesmo. Uhum. Então, pra valer. Mas era muito legal. Tem adaptação em live action, assim, que eu acho meio estranho pra cacete. Não gostei, né? Bem estranho. Diga-se de passagem. Eu prefiro o desenho. Ele, aquele carro desenho dele, o cachorro ali que fica salvando a vida dele. Explosões, explosões, explosões das cartas que ele recebe e manda de volta. Exatamente, exatamente. Então escutem aí. Próximo desenho é de um desenho também antigão, que tem várias adaptações e tal. É o Scooby-Doo. Pera, Scooby-Doo-Bido. Se não fosse esse cachorro e essas malditas crianças encheridas. Mas o Scooby-Doo é um desenho que todo mundo conhece, né? Sabe, tem o Scooby, tem o Salsicha, tem o Fred, a Velma, a Daphne e tal, né? Todo mundo, aquela van ali, saindo pelo mundo aí, investigando e resolvendo mistérios. O Salsicha é um drogado, porque fica não. falando com o cachorro dele, né? Não, então, vamos lá. O Salsicha, velho, eu me identificava muito com ele. Mas antes de, tipo, olhar o desenho com um olhar mais adulto. Quando você olha com um olhar mais adulto, você percebe que o Salsicha, ele puxava um fumo forte, velho. Cara. Um fumo forte, velho. Então, ele fala com cachorro, ele tem aquela cara estranha, aquela roupa largada pra caramba também, porra. E ele é estranho também, né? Ele tem uma van. Ele tem uma van. A van dele. Com os amiguinhos ali na van, né? Porra, cara, que viagem a história, né? Mas o Scooby-Doo, sim, fez bastante época. E tem também uma parte meio que spin-off, que é o Scooby-Loo, né? É, mas eu odeio esse personagem. Poxa vida. Eu também odeio o personagem. Nossa, maldito Scooby-Loo. Eu fiquei muito feliz dele ser o vilão daquele filme que teve, porque eu fiquei realmente feliz de ver o Scooby-Loo se fudendo. Nossa, ninguém gosta do Scooby-Loo, viu? Quem gosta do Scooby-Loo? Não mesmo, né? Mas enfim, né? Scooby-Doo, escutem aí. Mais um combo, mais um medley agora. E agora, bem mais, tipo, de onde você tirou essa sessão? Porque da outra foi TV Cluj. Tem algum lugar, cara, específico? Cara, década de 80, por aí, 90. É, mais ou menos. Eu lembro cada um em um canto diferente, mas era bem legal também. Tartarugas Ninjas, cara, mano, demais. Eu acho que não tem como deixar, tipo, o que é perfeito melhor. Os filmes de Tartarugas Ninjas, nenhum deles eu acho que chega aos pés do desenho. Pois é. Essas novas animações também. Sim. Cara, o primeiro primeiro Tartarugas Ninjas é demais, velho. Além do Tartarugas Ninjas, nessa merda tem o Capitão Planeta e o Pole Position. Exatamente. Capitão Planeta, puta, vamos zoar muito disso. Mas o quê? Lá vem. Mas eu gostava do coração, velho. O Matias, é Matias? Porra, velho. Coração. Era muito legal, velho. É o poder mais inútil, cara, na boa, do aquele desenho. O do fogo era maneiro, da terra, da água, do vento, porra. Mas o coração, porra, que merda. Porra, eu gostava, velho. Coração, tipo, era uma coisa que ligava tudo em uma harmonia. Ah, meu Deus do céu. Pole Position é uma coisa que eu não assistia, cara. Não, nossa, é muito legal, meu Deus do céu. Eu só fiquei surpreso como tem tão poucos episódios do Pole Position. Eu jurava que tinham 50 episódios. Puta que merda. O Pole Position era daquele lá, daqueles dois irmãos lá, que cada um tem um carro e cada um tem um computador de bordo, né? E o carro, ele conseguia até planar também, né? O pneu era recolhido, ele planava. Era maneiro. É toda aquela parte também de mocinhos e bandidos, né? Eles investigando, ajudando a prender as pessoas, né? Era bem legal. Vale muito a pena. E a música tema é bem marcante. Vale muito a pena escutar. Então é isso. Escutem aí. They're moving real fast, they're the only ones who can get there on time. próximo desenho é um que eu adoro também. Aquelas versões pequenas da Warner Brothers, né? Do Looney Tunes, né? Esse aqui é o Tiny Toons. Eu e o Sage não somos parentes. Não somos, ainda bem. Ainda somos parentes. Não, mas o Tiny Toons era muito divertido. Eu já disse, aquelas versões teens, né? Tinha algumas que funcionam pra valer. O Tiny Toons é uma que funciona muito. Pô, ficou muito legal, cara. É Looney Tunes, só que, tipo, mais criança, tá ligado? Sim, sim. Eu gostava de todas aquelas adaptações de personagens clássicos do Looney Tunes e fizeram uma versão paralela, jovens, né? Perninha, Lilica, o Plucky Ducky. Tinha o Tazinho, velho. Nossa. É o Raico Roy. Tinha mais. E tinha mais um monte também, vai. E eles todos frequentavam uma escola, aí vai aquela história de sempre. E os professores eram os personagens do Looney Tunes mesmo, né? Cara, era muito legal. Tinha muita coisa. Tinha a Felícia também. Felícia. Eu vou te abraçar, te abraçar até te magar. Mano, eu sou muito Felícia com animal, cara. Mano, eu sou muito Felícia com animal, velho. Ah, é. Mas então, né? Tiny Toons, então. Escutem aí. The teaching staff been getting laughs since 1933. We're tiny, we're toony, we're all a little loony. It's Tiny Toon Adventures, come and join the fun. On est tout petit, c'est la folie, y'a plus que ce soit pour plein air. Il y a la bouchée, le volaille, ils devraient tous laisser tomber. Queremos amigos, venirás contigo, en nuestras aventuras. Montana, Max, a grana, Elmira e a Lapa. Quando eles cantam, tô pra ti. Desde o núcleo e símbolo, tanto de tutena e cocô a patu. At the university, we earn our two degrees. The teaching staff been getting laughs since 1933. We're tiny, we're toony, we're all a little loony. It's Tiny Toon Adventures, come and join the fun. And now our song is done. E agora, liberem suas loucuras para Animaniacs. Mano, olá, enfermeira! Mano, é demais frase, Animaniacs, né? É um desenho que é da Warner, cara. Foi feito pela Warner e, tipo, se passa dentro da Warner Bros. É muito demais isso, velho. Cara, é lunático, é louco. É louco esse desenho. Somos os irmãos Warner e a irmã Warner. É. Tinha muitos outros também personagens no meio, né? Tinha o Pink e o Cérebro, por exemplo, estavam ali. É, o Pink Cérebro era de lá. Era deles, aí. Né? Tinha outros personagens de Animaniacs também que apareciam também, né? Uhum. Cara, é maluco mesmo esse desenho. É muito doido. Muito é sem doido, noção. Demais, tal, cara. E na mesma época, assim, de Tiny Toons também, né? Fez um bom sucesso. É muito legal. A música também é bem marcante. Sim. Lunática também. Bom, então é isso. Escutem aí. So just sit back and relax. You'll laugh till you collapse. We're Animaniacs. Come join the Warner Brothers and the Warner Sister Dot. Just for fun we run around the Warner movie lot. They lock us in the tower whenever we get caught. But we break loose and bend the moose, and now you know the plot. We're Animaniacs. Dot is cute and Yakko yaks. Wacko packs away the snacks while Bill Clinton plays the sax. We're Animaniacs. We'll be right back. brain who want to rule the universe. Put feathers flock together, Slappy whacks them with her purse. Whitey chases Mindy while Rita sings a verse. The writer's script, we had no script, why bother to rehearse? We're animaniacs. We have pay or play contracts. We're singing to the max, there's baloney in our slacks. We're animani, totally insane. Inky and the brainy, animaniacs. Those are the facts. E vamos para mais um combo. Olha aí, é um combo agora de heróis, ou grupo de heróis, etc. Heróis mais antigos, heróis tipo... Desenhos que fizeram muitos bonequinhos, né? Venderam muitos bonequinhos. Olha, temos então um combo aqui com He-Man, Thundercats e Silverhawks. E é o seguinte, ó, eu já tô naquela polêmica. He-Man é um desenho que eu não sou tão fã assim. He-Man é legal. Eu prefiro Thundercats. É, mas Thundercats é bem melhor. He-Man, tipo, é... virou mais uma febre depois, agora, atualmente, com os memes. E Thundercats é melhor. Lion, cara, demais, velho. Silverhawks eu não lembro. Silverhawks era no espaço, né? Era um grupo meio estilo Thundercats, só que era no espaço, né? A música era maneira também, né? Acabei em pegada, assim, de um pouquinho de rock e tal, né? Mas era bem legal. Essa trinca é bem interessante, vai. Embora o Panda, eu sei que ele gosta pra caramba do He-Man e não gosta do Thundercats. Que isso, absurdo. Eu já fico com a bronquinha com ele. Absurdo. Porra, Panda, caramba. Absurdo. Porra, como não gosta de Thundercats igual do He-Man? Não entendo isso. Mas enfim, né? Então fiquem com essa trinca aí, galera. He-Man, Thundercats e Silverhawks. Escutem. Yeah! Agora vamos para um desenho que eu curti a pacas, velho. Que Impossible, velho. Eu vi também. Impossible, velho. É muito demais. Eu acho que assisti quase tudo também, cara. Eu vi tudo, eu acho. Nossa, demais, velho. As quatro temporadas que eu vi. O Rony e a Kim fazem uma dupla de agentes teens. Não esqueça da topeira careca do Ron também. Topeira careca também, demais. Ron Unstoppable. Que Impossible, eu acho que foi um dos desenhos modernos, assim, mas... Porque até então a gente tá numa... He-Man é a era de ouro, vai. He-Man, entendeu? E a era que eu fui mais adolescente, o que mais me chamou a atenção, acho que foi o Kim Possible. É, o Kim Possible é da Disney, então quando passava aqui, eu vi no Disney Channel, né? Eu vi no Disney Channel também. Mas eu sei que também passou na Globo, se eu não me engano. Não, eu assisti só na Disney Channel. Eu também ouvi no Disney Channel. Porque quando chegou na Globo, eu já tinha assistido tudo no Disney Channel. É, mas eu gostava da história mesmo. A dublagem era muito legal, por exemplo. Eu gostava bastante. A dublagem de praticamente todos os desenhos brasileiros são legais, né, cara? Ah, sim, é muito bom, né? E assim, eu gostava pra caramba a evolução da história. Chegou o finalzinho da terceira temporada e eu esperei pra ver a quarta temporada, que eu também curti pra caramba, né? Como aqueles dois iam ficar juntos, né? Uhum. Um casal muito mais improvável, mas ficaram juntos. Tá bom, né? Enfim, né? Então é isso, escutem aí, Kim Possible. Basic average girl, and I'm here to save the world. You can't stop me 'cause I'm Kim Possible. There is nothing I can do, and when danger calls, just know that I am on my way. Tacaram um clássico do Cartoon Network. Porra, o melhor desenho do Cartoon Network. Melhor desenho do Cartoon Network. Porra. Com toda certeza. Mega XLR. Eu, você, robô gigante. Tudo que tem robô gigante fica bom, viu, porra? Essa é uma frase do Di. Robô gigante se encaixa em qualquer lugar. Mega XLR prova isso. Imagina um robô gigante que a cabeça do robô gigante é um carro, porra. Nossa, demais, velho. E você controla ele dirigindo o carro praticamente, com o volante, com a marcha e tal, o acelerador. Não, e com controle de videogame. E o controle de videogame também, cara. Demais, velho. Porra, que louco, cara. E ele vai espancando um monte de monstros que vão parecendo como querendo conquistar a Terra e tal. Porra. Muito insano, cara. Muito, tipo, sem noção, sem perna em cabeça. Mas que faz sentido e é legal. Cara, e faz falta esse desenho. Faz. Porra. Você olha os desenhos da Cartoon Network atualmente. Que tristeza, viu? Ah, Vai, vamos lá. Tem algumas coisinhas que se salvam, que são as... Ah, tirando a Hora da Aventura, é, tirando os que são extremamente bizarros, entendeu? E que é a Hora da Aventura. Mega XLR, pra mim, é um ápice junto com o Samurai Jack, na época deles. É, exatamente. Então, mas é isso que eu tô falando. Tirando os que são os desenhos atuais da Cartoon, que são aqueles bizarros, tipo, Hora da Aventura, que são apenas um show. Esses que são bem bizarros são legais. Mas, tipo, os que tem uma história meio que faz sentido, essas coisas, tipo, não existe mais legal, entendeu? É, que triste. E eu fiquei triste porque o Mega XLR foi um desenho feito por encomenda, aquela quantidade de episódios. E acabou. E não renovaram. Mas nunca mais ia ser renovado. E uma pena, faz falta. Né? E era um traço bonito, hein, cara. Era legal, era legal. E a porradaria era legal também, porra. E a dublagem era legal, pô, melhor ainda. Ah, oh, moleque, eu vou bater nele, porra. Demais. Ah, enfim, né, Mega XLR, escutem aí. Vamos para a sessão super-heróis. Um super-choque, Homem-Aranha, Ação Sem Limites e Batman do Futuro. O Sage colocou Off the Future. No... É, mas é o Off the Future. É Batman do Futuro pra mim. Tudo bem. Ah, cara, eu tenho que falar. O Super Shock é um desenho que eu gostei, cara. Não dava nada. Super Shock é demais. E eu tô muito na vibe de cadê a porra da série, que vai ter uma série do Super Shock, que eu quero ver. Disseram que pode ter filme, eu não sei. É. O único problema é que pode ter o filho do Will Smith, né? O Jaden Smith, que é. É, mas o Super Shock é um desenho que eu gostava. Eu não dava nada no começo, cara. E ele foi evoluindo. Nossa, ele ficou muito foda, velho. Ele foi ficando cada vez mais sério durante as temporadas, pô. O amigo dele também virou um herói também, porra. Cara, ele tinha aquela mochila foda pra caramba. O traço foi melhorando também, pô. Ficou muito legal o Super Shock. É legal quando você pega uma coisa que você tem uma expectativa baixa e ela se mostra ser uma coisa extremamente foda, tá ligado? Ou o Super Shock, ele ganhou um destaque na DC depois. Ele ganhou revistas próprias lá na DC e tal, né? Foi cancelado com 952, mas tudo bem. Mas ele chamou bastante atenção. O Homem-Aranha Sem Limites, que tem vários desenhos do Homem-Aranha, né? Tem aquele clássico lá. É, olha, eu assisti praticamente todos os desenhos do Homem-Aranha, cara. Eu não vi tantos assim, os recentes eu não vi. Mas eu gosto muito dessa música aqui do Homem-Aranha Sem Limites, sabe? O tema dela, né? Ah, legal. Todas as músicas são... A história é maneira, mas bem futurista e tal, né? Tá ele lá com outro planeta encontrando seres, monstros mutantes, híbridos, sei lá, cara, animais. Na verdade não é outro planeta. Ele saiu e ele entrou numa outra dimensão, né? Por aí, né? Por aí, exatamente. Ele entrou em uma outra dimensão, passou por um vórtice lá e chegou e lá nessa planeta tem, tipo, as feras dominaram os homens, mais ou menos assim se dizendo. São os homens-feras, lembrem? São homens-feras que eles chamam. Saudades dessa época que eu vi na TV Globinho esses desenhos. Porra, assisti na Netflix. Fica a dica. Tem olha todos aí. Os Homem-Aranhas na Netflix. E o último Batman do Futuro, que é muito legal. Muito bom, é velho. Muito putz. Bom, cara. Nossa, velho. Eu tenho que falar que eu fiquei meio assim, pô, não é o Bruce Wayne, tá ligado? Baixa o preço do Bruce Wayne. Quando eu assisti pela primeira vez, mas aí, tipo, cara, muito da hora. Tipo, muito da hora. Realmente muito futurístico, tá ligado? Bem legal. Bem mais dinâmico, bem legal. E a música tema também é muito boa mesmo. Uma qualidade incrível. Enfim, né? Vamos com esse combo, né? Do Super Shock, Homem-Aranha Sem Limites e Baixo pro Futuro. Escutem aí. Chase the bad guys, save the world, fly to the sky. Have kid, I'm amazing. Okay, stand shot, come face it. Yeah, one zip, then you zip. You see, get trapped. Look in my eyes, I got the power. Feelings run from status shower. Superhero, status shot. Superhero, status shot. Criminal, get twisted. This superhero gifted. Bell ring, I'm back in school. Nobody know what I do. Okay, superhero. Superhero static shock. Superhero static shock. One zip, then you zip. You see, get trapped. In my eyes, I got the power. It's from the static shower. Criminals get twisted. Superhero gifted. Bell ring, I'm back in school. Nobody know what I do. Okay, superhero static shock. O próximo é um clássico da Cartoon Network e que todo mundo já deve ter visto, ou com certeza já ouviu falar. Meninas Superpoderosas. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura, o elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas, usando seus ultra superpoderes. Florzinha, lindinha e docinho, têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Ah, mas meninas superpoderosas é aquela história que todo mundo já conhece, né? Tinha a docinha, a lindinha e a florzinha. E assim, elas foram criadas por acidente pelo Dr. Otone, né? Com um elemento X e viraram aquelas meninas com poderes, né? E era muito legal, né? Elas conseguem voar, elas têm super forças, têm super velocidade. E os inimigos, o macaco louco que não para de falar pra caramba. Tem o ele também, né? Que pode falar o nome do cidadão. Tem aquele trio ameba lá que quer fazer maldade e tal, né? E mais um monte de outros aí. Porra, eu lembro que eu vi todos os episódios da Meninas Superpoderosas. E tem várias versões também. Tem a versão anime. Uhum. Tá voltando agora também um novo Meninas Superpoderosas. Tá vindo logo. Tem, tem. Cara, a música de Meninas Superpoderosas é legal. Mas sempre quando eu penso em música e Meninas Superpoderosas, me vem uma que é, tipo, extremamente ruim. Que é elas cantando quando, tipo, é um episódio que tá tudo preto e branco. E elas começam a cantar e ficar colorido. E é extremamente horrível essa música, velho. É muito... muito ruim essa música, velho. Em leves absurdos, cara. Abra bem os olhos, preste muita atenção. Veja bem as cores, como é lindo esse mundão. Vamos voar, pois temos um avião. Mas enfim, galera. Meninas superpoderosas, escutem aí. Agora vamos com Hi Hi Puff Yummy Yummy Teen Titans! Demais, velho! Eu acho que é a série de desenho animado que eu mais gostei de todas. É demais. Não, não, não, minto. Tem Young Justice. Olha aí. Young Justice bate junto, velho. Bate junto, tá ali. Ah. Nossa, cara, Teen Titans é muito demais, velho. E eu fico muito bolado porque cada vez que eu passo eu falo, cara, precisava ter mais episódios disso. E mais episódios disso. Pô. E mais episódios disso. O último episódio é muito da hora. Eu sei que teve um outro Teen Titans Go, que eu não vi, eu não sei de nada dele, né, mas esse Teen Titans era muito legal. Tinha o Robin, tinha o Cyborg, tinha o Mutano, a Ravenna, a Estelar, todo mundo ali com os titãs, né, combatendo os inimigos, tinha o Slade como inimigo e tal, tinha outros também. É um ótimo jeito de entender esse mundo, né, de quadrinhos. É um bom jeito, né, de ser introduzido, vai, é legalzinho, tem um monte de personagem maneiro, mas é aquela versão teen, né, é aquela versão mais pra garotada. Exatamente. Mas é bem legal, muito legal. Sim, sim. Assim, o Robin, você pega um grande feição pra ele, você vê o Robin tendo o avanço de sair daquele jeito coadjuvante, virando o principal, entendeu? Por aí vai. Na minha época, eu não conhecia, tirando o Robin, eu não conhecia nenhum dos outros, quando eu assisti. Eu não conhecia o Cyborg, eu não conhecia a Ravenna, eu não conhecia o Mutano, eu não conhecia Estrelar. Então, foi, tipo, tudo uma coisa nova pra mim. Ali eu vi, cara, existem mais heróis do que eu conheço. Pois é, por isso que vale a pena. Assistam Teen Titans, era muito legal. Muito legal mesmo. Escutei. Fechar essa playlist, vamos a um último combo. Um combo muito mais nostálgico ainda. Caramba, viu? Quero ver se o pessoal lembra, viu? Ou só não tô ficando velho demais, viu? Nesse último combo. Vamos tocar então as músicas do A Nossa Turma, que é o Get Along Gang, Doug Funny e As Aventuras de Babar. Olha, você foi muito profundo em algumas aí, mas demais. Esse vai na alma, galera. A música do A Nossa Turma já é muito legal, pra valer, viu? A historinha também era maneira, ué. Tinha aquela... Não, a abertura é demais, cara. Tinha aquela galera lá que... O clubinho deles lá fica num vagão ali, de um trem abandonado. Aí tinha um alce, tinha um esquilo, tinha uma gata ali, tinha uma ovelha. Tinha outros dois personagens que tô lembrando da descrição totalmente. Uhum. Era legalzinho. Aí eles tinham toda aquela história de jovenzinhos, né? Amizade e tal. E tinham uns caras sacanas da escola. Eles tinham que se safar deles, né? Tudo mais, né? Era bem clichê, né, cara? É bem clichê. É aquela época, né? É só criança que vai ver e vai gostar mais ainda, né? Adulto, assim, também vai gostar, vai. Eu não sei. Eu vi quando criança. Adulto vai vai gostar porque criança gosta, tá ligado? Eu via quando criança, eu gostava pra caramba. E a música marcava também, então vale muito a pena, né, de ser visto. Eu via como criança depois de 1000 reprises que já deve ter tido. O Doug, não preciso nem falar o que é o Doug. Doug fez porra. Um monte de crianças assim, a se preparar pro mundo, né? O mundo mais adolescente, o mundo teen e tal, né, cara? É, só deixar um abraço aqui pro nosso grande Dylion. Olha aí. Grande amigo Dylion, que eternamente será o homem codorna. Embora eu prefira mais um mosquito prateado, vai. Um herói. Não. Eu gosto. Eu sou mais um homem codorna. Eu gosto mais do Doug, tinha o Costelinha, Paty Maionese e mais um monte de outros personagens, né? Todo mundo já viu, que viu assim, adorava muito esse desenho. Se identificava muito também, né? E por fim, as aventuras de Babar. Cara, que bonito. Agora você foi, tipo, lá na puta que pariu pra pegar essa porra. Desenho da TV Cultura é mancada, Sid. Cara, mas aquilo é na alma, porra. Nossa, que bonito, viu? Velho do céu. TV Cultura, na boa. Você salvou minhas manhãs antes de ir pra escola. Cara, um dos melhores, se não o melhor canal pra criança, na TV aberta. É. Velho do céu, quanto desenho bom que passou na Cultura. Ainda é assim. Deve ter desenhos bastante simbólicos, assim. É que eu não vejo mais a Cultura, né? Uma pena. Mas eu lembro de muitos, além do Aventuras de Babar. Tinha outros mais velhos. Como que você não vai lembrar, com certeza? A Pedra do Sonho, você não vai lembrar desse. Não. Os Animais do Bosque dos Vinténs. Pequeno Príncipe era da hora. Era legal pra caramba. Passava As Aventuras de Tintim na época também. As Aventuras de Tintim eu assistia. E mais um monte também. Nossa, cara. Se eu falar aqui da Cultura, nossa, eu vou ficar chorando. A gente faz um dia um cast só da Cultura aí. Olha aí, será? Será? Enfim, né? Será? Mas então, galera, fiquem com esse combo. Se faltou algum desenho, reclama. Manda comentário aí, manda o link no YouTube, fala o que faltou. Tem coisa que não dá, porque não dá. É muita coisa, cara. É muita coisa aqui. Muita coisa. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa playlist. Não sei se teremos uma parte 2, não garanto. Ou será que não? Não sei. Peçam muito, muito, muito. Mas então escutem aí. Vamos fechar essa playlist, né, com esse combo, né? Nossa turma, o Doug e as Aventuras de Babar. Falou, galera. Falou, galera. E escutem aí. Special in his own way. Montgomery's the leader and he's such a good sport. But get along, gang, get along, gang. There's Wuma and Dottie with the spirit. Bingo, the prankster, doesn't ruin it. Logical Porsche will figure it out. And last is here for the lead machine. Get up with the get along, gang.